foi visto. Todo mundo tá remendo os mais cedidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nota, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é mal. Ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer roda, rotatividade. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém faz salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pó. O papa é pó. O papa não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima roupa. O papa não poupa ninguém. O planeta na tua cama. Uma palavra escrita lápis. Eternidades da semana. Qualquer nota. Qualquer coisa quase nova. Qualquer coisa que se mova é um alvo. Ninguém tá salvo. Um disparo de ranço. É. O papá é pó. O papá é pó. O papá não poupa ninguém. O papá levou um tiro a queima roupa. Opa, ninguém. Toda catedral populista, pop é macumba pra turista. Mas afinal, o que é rock and roll? O sofro do John olhar do Cole. A essa altura da vida eu já prefiro o Cole.